bem-vindo a bordo. Você está aqui na Galley News Podcast e sua edição de número 13, 13ª edição da Galley News. Eu sou Júlio César Camerini, apresentando esse podcast para você. E se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil. Anote aí, jmccom@hotmail.com. Quem tem acompanhado o noticiário político-policial brasileiro, ontem deve ter se assustado um pouco, né? Porque um deputado petista pede assinaturas para terceiro mandato. É verdade, um tal de Devanir Ribeiro. Eu não sabia nem que ele havia sido eleito, não conhecia. Aliás, como muitos, né, que estão no Congresso Nacional e que a gente acaba conhecendo pela televisão, assim. Ah, foi eleito? É, puxa vida. Nem sabia. Ele, e pior que é do PT aqui de São Paulo. Ele começou a coletar assinaturas nesta quarta-feira para uma proposta de emenda à Constituição que poderia beneficiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com um terceiro mandato. E um terceiro mandato generoso, né? Porque mais extenso do que os dois que se encerrarão em 2010. O seu Devanir aí, o senhor Devanir, né, é um forte defensor de um terceiro mandato para o governo Lula. Ele está propondo uma PEC, né, o fim da reeleição e a adoção de um mandato de 5 anos para cargos executivos, presidente, governador e prefeito. O texto não deixa claro qual seria a regra de transição para o senhor Lula. Mas olha, veja que interessante. Ele mesmo diz: eu tenho dúvidas, mas mudou a Constituição, mudam os parâmetros. Disse Devanir a Reuters: se mudar a Constituição, ele, o Lula, pode ser candidato para mais 5 anos, se a PEC for aprovada, completou. Segundo o deputado, a interpretação caberá a juristas. Não, na realidade, senhor Devanir, a interpretação caberá ao eleitor, tá? Aliás, eu não sei se o senhor sabe, mas o senhor chegou aí através do voto. Então, caberá ao eleitor decidir mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, ou 20º mandato que seja. Tá certo? Eu só gostaria que o senhor ficasse atento, porque isso que o senhor está propondo seria o fim da democracia. Você está aqui na Galley News Podcast. Até o nosso próximo podcast.